E aí, pai? Tranquilo, beleza? Repertório novo do gato mais fureiro do Brasil. Meu amigo, acho que eu tô entupido. Eu fui no banheiro fazer a necessidade, mas não saiu não. Vai já bota e acaba de ontem. Você já quer pra cantar agora, meu filho? Também fica enganando a pessoa que essa hora vai bem grandão, mais de meia hora. Essa eu vou mandar pras novinhas perder a linha. Essa eu vou mandar pras novinhas perder a linha. Olha o que acontece quando era tomar barinha. Olha o que acontece quando era tomar barinha. Acontece o quê, hein? É não. Vai subir na tchaca, como é? Vai subir na tchaca, tchaca, na tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Vai subir na tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Ô Jordão, vem cá, Bruno Pancada. Ô Jordão, vem cá, como é essa parte que canta, hein? Eu esqueci, pô, vem me ensinar aqui. No passinho, no passinho, no passinho do Vorato, os cabas são foda, viu, véi? Como é? Descendo na tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Pra contratar é muito fácil, 9885-5655 e 9337-7077. Manda áudio aí pros cabos que eles não sabem ler não, hein? Essa eu vou mandar pras novinhas perder a linha. Essa eu vou mandar pras pichanas perder a linha. Olha o que acontece quando era tomar barinha. Olha o que acontece quando era tomar barinha. Acontece o quê, Marquimoto? Vai, meu ficante, vai. Dá tcheca, dá tcheca. Nem o que é essa patão? É não. Vai subir na tcheca, tcheca. Deixa eu cantar, você. Ei! Vai, canto, vai, tá bom, vai. Como é? Vai subir na tcheca, tcheca, na tcheca, tcheca, tcheca. Vai subir na tcheca, tcheca, tcheca, Festa de maroca tem que rolar putaria. Festa de maroca tem que rolar putaria. Os caras tudo doidão, as meninas sem calcinha. Ué? Isso é uma putaria do 600. E as meninas sem calcinha. Ué? Descendo a tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Vai subir na tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Rapaz, é sucesso em todo o Brasil, que eu já disse. Toma lá, então não. Que eu tenho uma temporada do Mato Verde na minha quintura, meu patrão. E é de bairro, viu? Alô, equipe desobediente. É nóis.